Desde moleque eu sigo vagando só por aí. Pelo jeito fui bem, né? Já que cheguei até aqui. Mente marcada pelo tempo, gravando o momento. O rosto mesmo sorrindo, não disfarça o sofrimento. Muito tempo pra crer, quem viu pode dizer. Muita coisa, irmão, eu nem gostei de aprender. Me apoiei na rua, depositei meus verdadeiros sentimentos em troca. Ela me deu uns parceiro, mal vestido na sua. Dobrando as faces da lua, via no brilho da moeda a verdade crua. Que tudo pode ser melhor, questão de dedicação. A verdade não é nada se não tiver um cifrão. Tem que correr atrás, pensar positivo, mas nada vai adiante se o saldo for negativo. Um dos motivos que me faz crescer pensando assim, enquanto as coisas não mudam, eu prefiro ser sozinho. Um neguinho com dúvida se o final tá perto, nunca crendo na história que no fim vai dar certo. Esperto, se o fim é certo, duvido do princípio. Dá certo no fim, tio? Tem que dar certo no início. Também não digo que a solidão não ajudou aí. Por causa dela sofri, graças a ela eu tô aqui, trampando com os MC, apertando o rec. Eu prefiro morrer sozinho que viver longe do rap. Não tem ninguém por mim, acho melhor assim. Se for pra trás ao lado, prefiro ser sozinho. Que esse seja o fim, o começo pra mim. Não tem nada a perder, que a treta pode vir. Danos da mente, se funde com a necessidade. Aí já viu virar mais um, vagando pela cidade. Cara de malandro, chamando as atenções. Olhar desconfiado, com segundas intenções. Não para não, neguinho, não para não. Essa frase batia fundo, bombava o coração. Os veneno foi diluindo, a família foi desertando. Aos poucos fui assim, fui sozinho ficando. Melhor mesmo andar só e sem se preocupar do que tá acompanhado de alguém que quer atrasar. Meu universo era imenso, sem noção do tamanho. Fui aos poucos vetando a visita de estranhos. Vejo muitos reclamando da vida, só que é o seguinte: 10 anos reclamando, não vale um dos meus 20. Foi osso sofrido, só que não me fez parar. Fui mais forte que a zica, aí neguinho, pode pá. Os mano que tá suave ainda quer duvidar. Vive um ano da minha vida e dou motivo por cê reclamar. Não tô dizendo que sofri mais que ninguém, só tô dizendo, truta, que foi foda também. Acordar no quarto sozinho, tentar entender o que aconteceu. O que tinha que ser, por onde a vida se perdeu. Meu, será que esse karma é todo mesmo meu? Agora o caminho pra mim, se eu parar de andar, fodeu. E cada vez que eu caia, a mão de Deus me levante. Que eu tenha força bastante pra prosseguir adiante. À frente de tudo que quer ver o meu fim. Se for pro meu melhor, eu prefiro ser sozinho. Caminhar por si só, truta, é mais que caminhar. É tentar sobreviver mesmo sem ar pra respirar. Tirar da vida motivos pra seguir em frente. Se envolvendo naquilo que pode fazer diferente. Não esperar de ninguém, fazer por merecer. Ultrapassando as barreiras pra que elas não parem você. Você tem muito mais guardado aí dentro. Pode crer, basta fechar os olhos e procurar pra ver. Se o momento não favorece, resta uma coisa a fazer. Vira o jogo, a porra do momento vai favorecer. Um neguinho moado, sem direção pra nada. Caderno de brochura velho, rabiscado na calçada. Nada de lágrimas no rosto, totalmente risonho. Sumiu, caiu, não sei se o riso ficou vivo por sonho. Vem ultrapassando o tempo, ensina na metade. Que o caderno de brochura virou rap de verdade. No incentivo me encontro com um lado complicado. O sol um dia lindo, eu mocado dentro do quarto. Aliado, só o foninho, deixa ele me dizer o ritmo que a caneta no papel tem que escrever. Nessas linhas me revelo como Felipe ou Dalcin. Acompanhado de vocês, mano, nunca tô sozinho. Thank you.